Bafolô nasce no campo, como nasce o bem-querer. Nasce da noite pro dia, e a gente não pode ver. Vai crescendo, vai crescendo, como cresce o bem-querer. O amor que nasceu igual a flor, cresceu depois, foi murchando, foi morrendo e se acabou. Hoje só por esse mundo vou cantando a minha dor. Ai, como a nasceu, cresceu, depois murchou, como a fulô, minha fulô. Hoje só por esse mundo vou cantando a minha dor. Ai, como a fulô nasceu, cresceu, depois murchou, como a fulô, minha fulô.